Focado nas vielas, eu vim ligeiro com os pelas. Sim, talvez flagrando as belas ali. Como é bom aqui, nebi, cê não tem noção. O que forte essa nação, baita miscigenação. Do Iapoque ao Chuí, repletão de cor. Minha nossa, que calor, sanfona com tambor. Que some esse sabor de Brasil, como eu. Mais tizil, mais a mil, gambiarra cheio de fio. Treinado nos MF, pra não cair nas blefe, né? Chefe, serve meu PF, marca essa na FE. Tem felicidade, mas o de tinta sapro. Originalidade, pretum, cabelo afro, Olodum. Chico Sainz, Tente Maia, Racionais. Tem Mussum, Sérgio Vaz, 25 capitais. Pagodinho, tem sambão, e elas balança jaca. Rock and roll, tambozão, e forró, escafaca. Isso aqui tá muito bom. No jogo, o MC, o griô, capoeira, Moscou é tombo. Grafite, arte, naif, no topo do arranha-céu. Meu povo pobre é a grife, brinda com pinga, com mel. Porque a cultura aqui é nossa, bossa, funk, rap, soul. Aqui não é pecado misturar baião com rock and roll. No som gravando as tracks, flow, loucão subindo as tags, mostrando pros moleque a verdadeira essência, já que sou brasileiro ligeiro no truque, batuque, no fruit loop. No pandeiro, corintiano, mataloqueiro, com fé, sou Jorge Guerreiro. Se foram, sempre deixaram saudades. Festa no céu, Noel, chorão, cartola, sabotagem. Churrasco na laje, então cola na grade. Hoje é nosso convidado, só trazer um gorofe. Cê tá ligado, então bitrim, chama lá os gadinhos. Sei que nós tá sem din, mas depois dessa mãe vai ficar doce que nem alfinim.